ele mesmo, hein? Cleitinho Paz, a mídia de São Martim, brabo demais. Eita! É mais uma, hein, Cleitinho Paz, escama, bebê. É o CL no beat, é o crime. Conexão RDF, São Martim, todo pente alongada, as bichinhas ficou afim. Da fuga na blazola, os moleque que escama, ela gosta dos 17 dos boizinhos da pirocona. Ela gosta dos 17 dos boizinhos da pirocona. Vai de marola, que acabar com a minha festa. 17 anos comigo, não tem conversa. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Me escama, bebê, tá bebê. Estou vigiando, ano que vem, vai sair na venda. Alongada, as bichinhas ficou afim. Da fuga na blazola, os moleque que escama. Ela gosta dos 17 dos boizinhos da pirocona. Ela gosta dos 17 dos boizinhos da pirocona. Vai de marola, que acabar com a minha festa. 17 anos comigo, não tem conversa. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Me escama, bebê, tá bebê. Acho que eu vigiando. Ano que vem, vai sair na venda. Me danar no meio do fluxo. Atrás da chuca linda, maravilhosa. Com o bronze no grão. Empinar e dar tapão. Fazendo cara de mal. Ô maravilha, ô maravilha, que delícia. Ô maravilha, ô que delícia, vai. Rapidamente ela vai descendo. Lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do fluxo. A toda, toda se esquipinha. Empurra, empurra lá na treta. Empurra, empurra lá na treta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Maravilhosa, com o bronze no grão, empinar e dar tapão, fazendo cara de mal. Ô maravilha, ai, vai, vai, vai que delícia, vai. Ô maravilha, ai, vai, vai, vai que delícia, vai. Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do fluxo, a toda, toda se esquipinha. Empurra, empurra lá na treta, empurra, empurra lá na treta, empurra, empurra, empurra, empurra.

na base de pedra. É o MC Jack acabando com tudo. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não se quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Iwi, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a vida pro pai. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando. Essa historinha jogar no bunda no pai, pai. WBeat que produziu mais um dispositivo. Cleitinho Paz, a mídia de São Martins. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não se quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Iwi, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a vida pro pai. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando bunda no pai. Quase, é calor de couro. Disse papai que teve, tá tendo um tabu comigo. Quase, é calor de couro. Disse papai te pergunta, cê não tava comigo. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando bunda no pai, pai. WBeat que produziu mais um aqui que eu ouvi o beat, ouvi o beat, beat. É o barca na batida, neguinho. Cleitinho Paz, a mídia de São Martinho. A tropa da NASA pesado caiu pra pista. Estima o bailão, o diabo de bandida. Em busca do malote, focado, vamos passando. O seu cheio de lobo garra, ela se ensina. Vou te contar o que o Torugo fez. O que a tropa fez, mulher? O que os irmãozinhos fez? O que os amigos fez? Dentro da casa de show. Só botou o piru pra fora que a piranha sentou. Só botou o piru pra fora que a piranha sentou. Só botou o piru pra fora que a piranha sentou. Bota o piru pra fora, fora, que a pira, pira, pira, que a piranha sentou. Só bota o piru pra fora, que a piranha sentou. Só bota o piru pra fora, que a piranha sentou. Sentou, sentou. Só bota o piru pra fora, sentou, sentou. Só bota o piru. Vou te contar o que o Torugo fez. O que a tropa fez, o que a irmã lhe fez. Cleitinho Paz, a mídia de São Martins. A tropa da NASA pesa do Caio Batista. Estima o bailão, o diabo de bandida. Em busca do malote, focado, vamos passando. O seu cheio de lobo garra, ela funciona. Vou te contar o que o Torugo fez. O que a tropa fez, mulher? O que os irmãozinhos fez? O que os amigos fez? Dentro da casa de show. Só bota o piru pra fora que a piranha sentou. Só bota o piru pra fora que a piranha sentou. Só bota o piru pra fora que a piranha sentou. Só bota o piru pra fora, fora. Que a pira, pira, pira, que a piranha sentou. Só bota o piru pra fora que a piranha sentou. Só bota o piru pra fora que a piranha sentou. Sentou, sentou. Só bota o piru pra fora. Sentou, sentou. Só bota o piru. Vou te contar o que o Torugo fez. O que a tropa fez. Pra minha casa, marquei com outra novinha. Agora ela tá na mágoa. Não quero mais. Todo mundo é só cagar. Me apaixono pela princesa. Meu amigo é só um pente. Pente, pente, pente. Eu sou a pessoa errada. Escanta, bebê. Não quero mais. Todo mundo é só cagar. Me apaixono pela princesa.

ficar de quatro, se agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer, tem que representar. Eu vou gravar você, então usa na Glock do pai. Senta que o dia quer mais, cola com o ouvido que o tolete é sagaz. Tá na Glock do pai, senta que o dia quer mais, cola com o ouvido que o kick é sagaz. Vai ter que descer, descer, descer, tem que representar. Gravar você, então usa na Glock do pai. Senta que o dia quer mais, cola com o ouvido que o tolete é sagaz. Vai, vai descer, descer, que o dia quer mais, cola com o ouvido que o kick é sagaz. WBeat que produziu, mais um aqui se foi. Tá uma bactéria do caralho, né? E é mais uma do John Jones. Não tem jeito. Cleitinho Paz, a mídia de São Martin. E fim desse cachorro, vira lata. E fim desse cachorro, vira lata.